November, line up, inmate there, Renil 7. Just line up, inmate there, Renil 7, couple of hop on, get us to the number 6. Tá 3835, acione identificação, voa Lagoense para interceptar a chegada a Bonf. O ajuste estava dando 0 no 3, desce para 4.000, pai. Desce para 4.000, Azul 4065, reclamado no 4, chama o controle de Salvador da 0.8. 208, obrigado, Natal. Tá. 2009, voa a posição Yukov, mantém o nível 160. Gente, Yuko, até já atingiu 60, o voo 2009. Voo 2009, Índia Lima, Kilo, Oscar, Vitor, Yukov. Yukov, obrigado. 2009. Patrulha de Salvador, boa tarde, Azul 4065 da EL. Azul 4065, contato radar decolagem, sobe via saída da EL para nível 320. Subindo via 32. Deixa eu lembrar novamente o Yukov para o voo 2009. Voo 2009, Índia Lima, Kilo, Oscar, Vitor, Yukov. E o Cobre, obrigado. Índia Lima, Kilo, Oscar, Vitor. 2009. O 2009 poderia voar na Praia de Ilhéus? O 2009 foi coordenado com o Ilhéus, da posição Yukov. Mantenha a proa Yukov. Aguarde autorização. Eu vou utilizar as amostras, a intenção é prosseguir visual, já que não tem procedimento IFR na Enelce, eu prefiro vir pela praia visual para prosseguir para a pista 10, se possível, utilizar as amostras. Autorizado alinhar e decolar pista no 0, vento 090 graus, no 0 mais. Excelente, decola lá no 0, vamos ver se vai. Primeiro coeficiente, mandei o ponte para o guardando. Torre de Salvador, boa tarde, eu vou 1620, não é Renato da 1-0. 1620, boa tarde, continua a aproximação, informarei pista livre. Aeronave da companhia Aliança. Gente, aguardando pista livre, gol 1620. 4065, Leda, é isso? Boa, Leda, azul 4065. Foi Leda, 4065. Controle, gol 2009 para a descida. Gol 2009, aguarde. Mantém posição, Sérgio. Já de novembro, tem posição. Chama solo 2.1. Para a modificação de regras, boa posição em jogo. Confirme pode voar ideal, 2009, voa ideal, desce para o nível 080, reporte para a modificação. Delta Romeo Charlie autorizado, ingresso 17, reporta pista livre na Romeo. 120, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 109. Esse pouso 10, gol 1620. Prometo 9, declaração 19, controle em Salvador, 20.8. 08, mesmo lado fora. Chat, your estimate to the path is 3 or 4 minutes again. Okay? 080, voa Ilhéus. É, para, após cancelamento com o controle de Ilhéus, irá voar, manter a linha do litoral. ...09, chama Ilhéus 1201. Noli, boa tarde, voo 1659, decolando. Voo 1659, contato com a decolagem, sobre via saída da ELPA, nível 360, voa da ELPA. Voa da ELPA, 360, via voo 1659. Voo 1659, voa Leda. Leda, voo 1659, grato. Meio 20, solo 21, direita solo 21, décima 1. 21-1 ou 21-9? 21-1 ou 21-9? 21-1. 21-1, boa. Charlie November, Tenkoff, climb and maintain flight level 060 until the path control liberate to climb 380, ok? Charlie November, clear takeoff for him on 7, wind 080 degrees, 109. Do 4065, Centro Recife, 12835, alterna 1251. 2235251, obrigado, Adão. 3235, preciso. Após Bonfim, põe para o 3635. 3235, após Bonfim, voo Serra 367. Desce para 4000 pés, só precisando da RNAVE, o ajuste no 093, reporte, passando Serra 366. November Airborne 23, call the path control 120.8. 120.8, Qatar November. Autorizado acionar para o ataque, switch Kilo Zulu. Comandante Departure, Papa Papa, Sierra Charlie November. Papa Papa, Sierra Charlie November, Reader contact com Departure, climb via Dael, Departure Path Level 380. Climb via Dael, 380, Sierra Charlie November. Tax, porta ponte espera da OSB. Mantenha a ponte espera aguardando. Mantendo. Já Golf autorizado a colar pista 10, 20, 090 graus, 109. Esquilo Sul autorizado, ingresso, porta aérea pronto, no Sérgio. Porta aérea do Porto, no Sérgio. Autorizado, Lima, manter a pista no zero. Lima, tendo zero, gol, noite, espaço. Centro de Recife, 12835, alterna 1251. Recife 2823, alterna 251, 16, canal agregado. Linha Golf, decolada 26, controle da 001. 008, grato. Muito boa tarde, eu vou fazer o Lima Eco Golf decolado na sua escuta. Patango Lima Eco Golf, contato radar na decolagem após autoridade direto da EL, para a nível 270. 270, então, na proa de, da EL Lima Eco Golf. Lima Eco Golf, nível 280. 280, Lima Eco Golf. Zulu da Colégio 27, prossegue linha Litoral Sul, controle 20.8. 20.8 pelo Litoral Sul, pelo Zulu. 24 da Colégio 27, controle Salvador 20.8. 208, gol 84. Controle gol 84, decolão perfil da UCA. Caju passando o 1200. Gol 1884, contato radar na decolagem. Sobe via saída PUCA para nível 230. PUCA 230, gol 1884. Controle está 3835, final da 10, sobre os 366, visual. Está 3835, torre 118, decimal 95. 295, boa tarde. Controle cordial, boa tarde, Papatango, Whisky Kilo Zulu. Assim, a corredor Axel, no 1510. É, o ajuste estava dando 013. É, está autorizado direto o Cairo Lourenço. Autoriza a sessão para o 2500, só. Whisky Kilo Zulu, 2500 e direto o Cairo. Grato, Kilo Zulu. Controle o Lima Eco Golf. Para efeito de desvio, poder voar lenta direto. Lima Eco Golf, autorizado do Leda. Bom, de Leda, grato, Lima Eco Golf. Salvador, muito boa tarde, estamos 3567, quanto espera da 1-0, pronto. 3567, linha decola separada? Afirmativo. Autoridade linha decola separada, 2090 graus, 089, 3567. Autoridade linha decola separada, 3567. Papai de Sierra 790, contato Recife Center 128.35, contato 125.1. Que nos Zulu, quando você é estimado para pouso? 1-7-5-0 copiado do Kilo Zulu, é parte 2-0, Melissa Salvador. É parceiro, tá aguardando. Z35 autorizado, pouso pistão 0, 080 graus, 089. Lembra, pouso pistão 0, tá 3835. Então, 3567, decolagem 31, no controle de Salvador, ainda 0.8. Pode 08, tá 3567. Controle Salvador, muito boa tarde, tá 3567, no perfil da Arbor Runa, Alerta, passando 2 no teste. Três, cinco, meia, sete, contato para dar decolagem, sobe via Arbor 1 para o nível 340. Quem sobe via Arbor 1, Alerta, para 3567, pode voar, Alerta, está presente? 167 após 4 mil pés autorizado direto do Elef. Após 4 mil Elef, 3567. Boa tarde, o Xenem 227, ponto para pronto. Xenem 227, boa tarde, autorizado LMT, pista no zero. Tango Lima Eco Golf, Centro Recife, 12835, alterna 1251. Recife 12835, alternado 251, graças, muito boa tarde. Tango 884, chama Centro Recife, na frequência 12685, alterna 12545. 2685, 2645, graças. 2685, 12545, gol 1884. 2885, 2545, obrigado. 567, autorizado a colar pista no zero. Xené 6220, autorizado a colar pista no 0, 0 graus, 109. Decolagem pista no 0, Xené Salvador, boa tarde, eu sou 3155, não pode estar a prova. 3155, autorizado a Lima 10, pista no 0, estimado 3 minutos. A Lima 100, no 0, 3. Panamera 227, decolar 235, controle Salvador 120-18. 120-18, Panamera 627. Controle Salvador, boa tarde, ou Panamera 6227. Pista direto, Leda. Panamera 227, contato para a decolagem do paranível 360, está autorizado direto, Leda. 360, direto, Leda, ou Panamera 6227. Confirma? Afirmo, direto, Leda, ou Panamera 627. Direto, Leda, obrigado. Gente, mantém a posição, o Xanamé 327. Mantém a 327. 3567, prossiga. Desvios à direita da rota, proa 300 por 50 minutos. Gente, está 3567, livre de vida. Após desvio de 50 milhas, autoridade direto ao Pito, com 5 condições. Centro Recife 1288, alterna 1260. Após desvios, voa a posição ofício. Centro Recife 1288, 260, após desvios, retorne na proa de ofício. 3567, obrigado, bom carnaval. Decolagem para BV, saída da EL para o nível 320. Para BV, da EL 320, são 3255. Entra, 3155. 55, está autorizado da EL. Da EL. 327, autorizado decolar pista no 0, vento 120 graus, 079. Eu decolar no 0, Janeiro 6327. Decolado 42, controle de Salvador 20798. 08, vai lá, vai lá. 12835, alterna 1251 para o Oceané 6227, confirma. Confirma, Oceané 6227. 12835, alterna 1251. Gente, grave 6227, Oceané. Controle Oceané 6327, passo 2300. Oceané 6327, contato radar de decolagem após 4 mil pés, autorizado direto coral. 4 mil coral, Oceané Autorizado o táxi, chamei na interseção, o patrulha 1-0. Colaboração, autorizado o táxi, chame na interseção para ingresso, pista 1-7. Bom, pode arrumar o táxi automático, patrulha 1-0, tem condições de decolar no pátio? Está autorizado, decolagem, comprou Nordeste, o vento 1-0-0 graus 8 norte, QNH 1-0, Nordeste, poste fora do saldo, o patrulha 1-0. Comprou a Nordeste, agora de transferência para o controle. Para nós já me guardar uma transferência, fácil. Papa Tango, Eco, Delta Fox, autorizado ingresso, pistão 7, poste alinhado e pronto. Foxtrot Alaska, está presente, o controle agora é no 208. Controle 1208, muito obrigado. Foxtrot Alaska, controle 208, muito obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, é o patrulha 190. Tá, 10, controle Salvador, manter sob condições visuais, 0, 1, 3 é o ajuste. É, irá manter 500 pés para ajuste de equipamento? O patrulha necessita acender 2000 para teste de equipamento. Acender 2000, confirma? Afirmativo, se autorizado, dá presente e acende a 2000. Patrulha 01, está autorizado a acender para 2000 pés, ajuste no 093. Autorizado 2000, patrulha 10. Na 327, para si. Voando na proa 250, vem na formação por 40 milhas. Proa 250 por 40 milhas, confirme e acha na 327. Afirmativo. Abatango Eva da Fox, autorizado decolagem no 7, vento 100 graus, 8 longe. A 355 Centro Recife, 12835, alterna 1251. 1235, 251, tá? 3155. Então, o Eco Delta Fox decolou aos 48, 1208, controle, bom voo. 1208, controle, grato, senhor. Controle, muito boa tarde, está passando o Eco Delta Fox, decolou da nossa auto. Está controle, Salvador? Boa tarde, senhor, está passando o Eco Delta Fox. Patango Eco Delta Fox, contato rápido de decolagem, sobe via saída coral para 4000 pés. Está completamente visando, seu senhor, senhora presente para Santa Fernanda do Trânsito Instrumento, seguindo no tempo para o voo do Vapor para da Barra. Eco Delta Fox, plano IFR cancelado do 1748, até o corredor Xé no 1500 pés, ajuste no 0-3. Vou baixar no 1500 para entrar no farol da Barra, o Eco Delta Fox. Na 6327, submanter nível 220. 220, poderia coordenar pro de Onesti para o 6327? Na 6327, aguarde. Autorizado 200 ou 220 para o Chanel? Chanel solicita o 200. Telemetria 27200. 200, obrigado. Telemetria 327, submanter nível 200. Temos centro Recife 12835, alterna 1251. Atenção 1235, Recife, boa tarde. Salvador, patrulha 10. Patrulha 10, precisa. Para para-chave do equipamento. Necessita neste momento 5.000. 4.090, autorizado 5.000, ajuste no 0.03. Por quanto tempo iremos ter 5.000? Máximo 10 minutos, senhor. Cliente, 4.090. Autorizado 5.000, 4.090. Dois apostos, quando possível, chamar os apostos. Apostos, controle. Assista, quanto, controle. Cuidado, apostos, chamar os apostos. 1-8, 1-0, senhor. Acostumado. 1-8, 1-0, copiado. Repete 2-0, milímetros, Salvador. Está para 2-0, milímetros, Salvador. Vai escutar os apostos. Data Fox, prossiga. Agora, através do canal da base, Data Fox, 2.510, para utilizar direto de destino. Direção para 2.510, direto de destino. Data Fox, não atrás de frequência livre. Salvador, Salvador ou 4190? Siga. Abandonando 5000 para Disney Atlanta. Informação para o controle? Patrulha? Está descendo de 5000 para 500 pés. Cliente, confirme retorno para para Salvador. Afirmo. Cliente, está presente, desça em órbita, tem condições de descer em órbita para 500 pés e reporte passando 2000 pés. Ao passar 2000 pés, está autorizado voar para Seara. Descer em órbita e acusar a 2000 pés o patrulhão na zero. Patrulhão zero tem condições de estar presente e voar para Seasa e em Seasa estar na altitude de 500 pés? Afirmo. Tem que então estar autorizado para direto em Seasa. Pronto, Seasa, patrulha. Azul 698, senhora identificação, chegada à área autorizada. E condições de voar direto para a Serra 5366 para final do procedimento Renato da Pistana Zero? Senhora 998, copiou o controle? Desça para nível de voo 050, QNH1 na 096. Julina Zero, visual com campo? Visual da vertical teatro. Chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Salvador, 6195, muito obrigado. Torre Salvador, patrulha novela. Prossiga. Vertical do pedágio para pouso no Graes. Papão Romeu Fox, Papa Oscar, QNH 1012, vento 1000 graus, 10 nós para cheque, reporte a 3 milhas da cabeceira para pouso na 17, o Fox Papa Oscar. E autorizado, tem condições direto para o Pátio do Graé. Muito autorizado, direto para o Pátio do Graé, reporte na curva para pouso, vento 1000 graus, 1 nós. Reportará na final para pouso do Graé, o Pátio do Graé. Desça sem restrições para 2500 para a esquina H1003. Autorizado a final do procedimento da renave da pista na zero, reporte passando Serra Vida 366. Certo, desde aqui descendo para 2500, passando para 366 e poderia confirmar justo na 013. Na 013, permanece. 10013, na 092, obrigado. Salvador Azul 2789, eu estou sem contato com o Recife e estou pronto para descer assim essa informação aqui. Azul 2789, acione identificação, chegada bom se autorizada. Desça para 4000 pés, altímetro na 012. 4002, bom se acionada. Torre Salvador, o Fox Papa na final para pouso no Pátio do Graé. Tráfico já avistado, pouso no Graé ficou de risco, vento 090 graus, 109, reporte no solo controlado, Fox Papa Oscar. Reportará solo controlado, Fox Papa Oscar. Bosque já no solo controlado? Afirmativo. Gente, no solo 07, frequência livre, boa tarde. Apenas a autonomia? Indicada até a próxima Serra Vida 366 para sequenciamento? Afirmo, ideal para nós. Oceano 107. Cruzado ingresso, reposte alinhado e pronto, capixeiro no 7, Serra Oscar Vitor. O destino Sierra Delta, Lima Eco? Lima radial e distância da localidade? Desliga o rádio, pelo menos. Esse aqui, Luzulu, confirme se está acionado algum código, confirme o tipo do equipamento que você fez a bordo. Luzulu, acione código 0225, aguarde contato de radar. Dois de volta presente, de imediato, com o Proa Norte. Colagem com o Proa Norte, Guardião, reporte fora do solo, vento 100 Gross, 10 Nós, Guardião 01. Azul 27 no avião, não. Azul 27 identificação, chegada à mão autorizada. Desça para o nível de voo 060, QNH 1902. 1902-060, chegada MAN, azul 27 no avião. Azul, informo que não há tráfego no setor conhecido pelo controle a reportar. Aguarde transferência das comunicações para serviço de informação de voo e alerta com o centro Recife. Deixe de voo sem interferir com a decolagem da aeronave 917, Guardião 01. Ciência. Papão Romeu Serra Oscar Vitor, autorizado decolagem pistão no 7, vento 100 graus, 10 nós. Apenas informando, um helicóptero da Polícia Militar decolando do 45, com o Pro Nordeste, não interfere com a sua decolagem. Afirmativo, Sérgio Jocó, 0 fora do solo. 01 fora do solo aos 11. Mantém estrada do corpo, aguarde transferência para o controle de Salvador. Estrada do Coco, aguardando transferência. Confirma o ajuste, pô, 01? Afirmo, no 012. 10012, trata. Azul 4118. Autorizado a linha IMA 010. Já vai retornar na proa de Serra Victor 367. Apolo meu Serra Oscar Vitor, decolou 12-1208, controle, bom voo. 208 com controle, obrigado, uma boa tarde, Serra Oscar Vitor. 918, passou o Serra Vitor 366, completa final de M-Torre, frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95, azul 69, 18, obrigado, até mais. Controle cordial, boa tarde, Papa Romeu Serra Oscar Vitor, decolado, cruza 1700 subida. Papai Romeu Serra Oscar Vitor, contato radar, voo direto Leda, suba para nível de voo 430. Muito obrigado, voando Leda, o 430, contato radar, Serra Oscar Vitor. Azul 2789, voando 367. Gente. 118, informo um helicóptero da Polícia Militar no setor Nordeste, não interfere com essa decolagem. Estamos dando 500 pés. Felipe, decolagem pistão no zero, vento no 00 graus, 9 nós. Uno, reduza para 2-1-0 nós, mantenha a velocidade indicada de 2-1-0 nós na descida. Velocidade 210 nós na descida, azul 279 nós.